nascimento, quando a primeira barreira vencia. Imaginei suas primeiras palavras trazendo alegria, mas a vida mostra, nem sempre é como se gosta. Se o sonho lindo acaba, começa a guerra das rodas. Sem rosas, na mesma estrada, não ouço palavras, não corre mais. Seu olhar alcança minha alma, com calma, me mostra mais um degrau na escada. Me ajude a não desistir da caminhada nessa estrada. O amor não tem síndrome de nada, criança especial é uma graça alcançada. Seja o que quiser, tô pro que der e vier. O meu grande sonho, Mike, é te ver de pé. Tenho fé. O amor não tem síndrome de nada, criança especial é uma graça alcançada. Seja o que quiser, tô pro que der e vier. O meu grande sonho, Mike, é te ver de pé. Tenho olhar pro futuro me faz refletir, aprendo a lição. A vida não vale o que vale se não seguir o coração. Se não incentivo o gesto, não retribuo um sorriso. Se não agradeço a Deus, pois como é bom tê-lo comigo. Penso no mundo encantado, céu azul decorado. Não pense em você sozinho e sim com a família ao lado. Emociona, revolta, às vezes eu choro. O apoio da sua mãe me fortalece, eu oro com calma. Me mostra mais um degrau na escada. Me ajude a não desistir da caminhada nessa estrada. Vem comigo, filho, sem síndrome de nada. Vem caminhar tranquilo na estrada das fadas. O amor não tem síndrome de nada, criança especial é uma graça alcançada. Seja o que quiser, tô pro que der e vier. O meu grande sonho, Mike, é te ver de pé. Tenho fé. O amor não tem síndrome de nada, criança especial é uma graça alcançada. Seja o que quiser, tô pro que der e vier. O meu grande sonho, Mike, é te ver de pé. Todo dia, vencer o mundo contra toda a agonia. Pensar com amor, sentindo mil dores pra cada alegria. Eu vou dizer, é nessa hora que aparece a verdade. Amigo de verdade, cê vê na dificuldade. Mike, sua energia espiritual que me sustenta. Não há ninguém que explique, não há ninguém que entenda. Vem comigo, filho, sem síndrome de nada. Vem caminhar tranquilo na estrada das fadas. É, Mike, pra muitas famílias, você seria uma espécie de castigo. Muitos teriam desistido da caminhada nessa estrada. Mas pra mim, nada nessa vida é em vão. Porque você foi a coisa mais linda que Deus me deu. Tô contigo até o fim. O amor não tem síndrome de nada, criança especial é uma graça alcançada. Seja o que quiser, tô pro que der e vier. O meu grande sonho, Mike, é te ver de pé. Tenho fé. O amor não tem síndrome de nada, criança especial é uma graça alcançada. Seja o que quiser, tô pro que der e vier. O meu grande sonho, Mike, é te ver de pé. Tenho fé. O amor não tem síndrome de nada, criança especial é uma graça alcançada. Seja o que quiser, tô pro que der e vier. O meu grande sonho, Mike, é te ver de pé. Tenho fé. O amor não tem síndrome de nada, criança especial é uma graça alcançada. Seja o que quiser, tô pro que der e vier. O meu grande sonho, Mike, é te ver de pé. Tenho fé.